Mas vamos em frente porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros. A semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7-1 da semana. 7-1 da semana, aquelas dúvidas inquietantes que a gente não tem provas, mas tem convicção de que é isso mesmo, aquele candidato que não poderá votar em si mesmo porque está atrás das grades. Enfim, 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro e ó, pode sentar, pode chegar, porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, amigo, e começamos a goleada da semana com a tentativa de votação do projeto de lei que tipifica o Caixa 2 nas campanhas eleitorais, mas, por outro lado, sabe, numa dessas letrinhas miúdas que ninguém lê, previa a anistia a todos aqueles que usaram o Caixa 2 antes da atual eleição. Enfim, menos mal que foi retirado da pauta na Câmara dos Deputados na base da livre e espontânea pressão, mas foi, né? Agora nada impede que esse projeto volte. Vamos ficar de olho, né? 2 Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, marca o segundo. Outro mico indeciso da semana foi a medida provisória da reforma do ensino médio. Após a repercussão negativa de muitos dos termos da reforma, que foi anunciada na quinta-feira, e não é que de quinta para sexta, o governo federal decidiu editar a MP e remover alguns dos pontos mais polêmicos. Olha, não por acaso, né? A tiração de sarro é que andam escrevendo MP a lápis lá em Brasília para poder apagar depois, né? Só pode, viu? 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Outro gol da Alemanha marcado em Brasília foi a declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na quarta-feira, afirmando ser favorável a mudanças na lei para permitir que estrangeiros comprem grandes quantidades de terra no Brasil. Enfim, a justificativa é aumentar investimentos na produção. Essa é uma medida que muitos países não adotam, não permitem que aconteça. A minha opinião é contrária. Mas é bom instalar o debate aí para saber o que a sociedade pensa a respeito desse assunto, né? 4 O procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Mais chicotadas vindas de Brasília. O jornal Folha de São Paulo divulgou na segunda-feira que o PMDB, partido do agora presidente Michel Temer, usou recursos do fundo partidário por meio da Fundação Ulisses Guimarães, que é um dos braços do partido, para pagar um congresso que custou quase 300 mil reais, almoços e até mesmo uma festa de fim de ano. Que beleza, né? O caso denunciado com base na documentação enviada pelo próprio partido, está sob análise do Tribunal Superior Eleitoral. 5 De novo, fácil, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E em Curitiba, inferno astral do candidato Rafael Greca, do PMN, bombardeado ao longo da semana por uma série de notícias negativas. No domingo, a Tribuna do Paraná publicou que Greca doou para a própria campanha, isso do bolso, valor acima do que ele declarou como patrimônio junto à Justiça Eleitoral. Pois é, já na sexta vazou um vídeo na internet no qual ele conta ali, bem humorado, que vomitou quando sentiu pela primeira vez o que chamou de cheiro de pobre ao recolher o morador de rua. Cheiro de pobre. E lasqueira, hein? Chama o Hugo! 6. Montou, virou a bola escorada e entrou. Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. Notícia aqui da Terrinha, o jornal A Gazeta do Iguaçu publicou nesta semana que a comissão processante na Câmara, que analisa aí o pedido de cassação do prefeito afastado Reni Pereira, está parada e por um motivo um tanto inusitado. O presidente da comissão, que é o único que pode convocar novas reuniões, está preso. Que maravilha, né? Sabe no que isso vai dar? Pois é, bem isso aí mesmo, viu? Bem isso aí. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Brasil 0. E para fechar a goleada da semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou pesquisa do Datafolha na quarta-feira que revela que 1 em cada 3 brasileiros concorda com a afirmação de que a mulher tem culpa pelo estupro. Caramba, hein? Entre os idosos da região norte do país, o percentual é ainda maior, chega a 38%. Menos mal que entre os jovens o percentual de pessoas que concordam é menor. Menos mal, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. E trabalho que é bem feito precisa ser valorizado, porque santo de casa, ó, faz milagre sim, viu? Nesta semana, durante a reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no Hotel Recanto, aqui em Foz, a advogada Luciane Ferreira, militante na área de ressocialização e impulsionadora, entre outras iniciativas do Patronato Penitenciário Municipal, foi homenageada com o recebimento de uma moção com votos de louvor e congratulações pelos serviços prestados no exercício do mandato como conselheira do órgão nacional. Reconhecimento justo e merecido, diga-se de passagem, e que venham, claro, sempre, né, mais e mais homenagens pelos frutos do belo trabalho desenvolvido. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 24 de setembro de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, ao lado de Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Agradeço por sua audiência e sua companhia em mais esta edição do programa, que estará disponível na íntegra, inclusive dentro de instantes, no site transamericafoz.com.br.